Eu digo que este é um bom, muito bom momento da escola. Temos que estar à altura deste momento e eu creio que é o culminado de um trabalho que tem sido feito por toda a equipa, envolvendo toda a equipa da escola, e é mais uma etapa que nós estamos a conseguir cumprir. Portanto, o próximo ano trará muito mais desafios. Estes últimos anos foram extraordinariamente diferentes para todo o corpo docente. Nós tivemos um esforço enorme na qualificação do corpo docente, temos tido um esforço, portanto, crescente na quantidade de trabalho, porque o aumento de alunos significa mais trabalho. Tudo isso tem sido muito motivador para todas as pessoas que trabalham na escola. Eu penso que este é um bom momento para a escola, um muito bom momento para a escola, mas também tem que ser um bom momento para a cidade. Acho que a cidade também tem que aproveitar e este momento da escola para criarmos sinergias, nos aproximarmos cada vez mais uns dos outros, para podermos este trabalho em conjunto com a população, com o tecido produtivo. Para nós é essencial, porque o caminho é esse, é aproximar-nos das empresas, começarmos a trabalhar cada vez mais com eles, termos mais projetos integrados, pôr os alunos a resolver problemas, e faz com que eles, ao fim do seu primeiro ciclo de formação, estejam muito mais aptos e muito mais capazes para trabalhar e para se fixarem na região.